Salvador. Boa noite, Tan 3170, final da 10, baixado e checado. Tan 3170, boa noite, é o estado, o tráfego, o ajuste no 015. Autorizado o pouso na 10, o vento é 80 graus, 10 norte. Autorizado o pouso, vento 10, quente, Tan 3170, fique. O 643 estabilizando no localizador Campo à Vista. O 643 autorizado, final LS, torre 186, corrijo 95, 1895. O 643, torre 1895, boa noite. Salvador, boa noite, gol 1643. Gol 1643, boa noite, chamo passando externo. O ajuste é 1015. 643 reportará no externo. Tan 3170 solo, 58, chame solo 219, ao livrar. O 1643 passando o marcador externo. O vento é 80 graus, 1-0-9, livre o pouso, 1-0. O 643, livre o pouso, pistão 1-0. O Salvador, uma confiança, 3-1-7-0, livrou. Bonita, 3-1-7-0, táxi via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 06, tá? 3-1-7-0. 7 no 4, no chame Recife, frequência 12545, boa noite. 12545, boa noite. Plano 896 para o táxi de Calveu, no 54, autonomia 2 horas e 40, perna Fortaleza. Salpeu B, boa noite, 96. Boa, no 54. Tente, boa noite, 896, Índia, ponto, espera, chame torno, no 895, ajustando 0 no 5. Deixa para 12, 0 no 5. Marinha 43, Salva 01, né? Alfa Juliette, portão 5, né? Alfa Juliette, confirma, portão 5. Afirma. Alfa Juliette, portão 5, no 64. Está 3520, identifique, chegada Mari. Para 2000 pés, o ajuste de altímetro no 0 no 5. Reporte localizador estabilizado, está autorizado, final LS. Mari. Vendecula 04, chama o controle, 1 2 0 8 0 8, bom dia. 19 6, decolou, o cara é aqui. 8 9 6, acione corrente de contato, radar na decolagem, tudo manter o nível 370, mantenha a feira a pouco. 9370, voa no 8 9 6. senhores, da 3520. Já em condição visual, autorizaria por onde direto em Mediaterra? Ajuda-se se eu voar na proa 060. Ajuda, 3520. Objetor, proa 060, 2536, autorizado LS, aposta autorizador 3520. 2000, direita 060, reporte estabilidade da 3520. estabilizado no 0, no GLS da 10, 3520. 520, chame a torre 18, décimo 95. 295, 3520. Chame Recife, frequência 125, decimal 45, no 896. Gol no 896, Salvador. 2545, 896, boa noite. Boa noite, bom voo. 0430, pista 10, 190 graus, 79. Livre pouso na 103520. Solução 15, ataque de Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, 3530. Paulo, Salvador, bom dia, gol no 994, informação, Foxtrot, posição 5, autorização Maceió. Minha gol no 994, autorizado Maceió, 350, via para 58, minha cola da pista 10, sai da PUCA, transição Caju, controle 120.8, transponda 5566. Autorizado Maceió, nível 350, via Peruíbe 8, decola da pistão no 0, perdeu Puca Caju. Controle 120, 8, aciona 5566, gol no 994. Vai, 994, não para a perspectiva, né?